Hoje entramos no Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus frente a frente. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguem, quando vos injuriam e, mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque vireis a ter fome. Ai de vós que rides agora, porque havereis de lamentar e de chorar. Ai de vós quando todos vos elogiarem, porque assim os pais deles tratavam os falsos profetas. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais servirá, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ficar escondida. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão dentro da casa. Que assim também a vossa luz brilhe diante dos homens, que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tende sal em vós mesmos. Conservai entre vós a paz. Nada está oculto senão para ser manifestado. Nada foi escondido senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem limpos, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará às escuras. Vê então se a luz que há em ti não são trevas. Mas se todo o teu corpo for luminoso, sem que nele haja parte alguma tenebrosa, será ele inteiramente luminoso, qual se for uma lâmpada brilhante. Esse irmão é longo, está por aqui, porque esta parte lida já dá assunto para muitos comentários. Eu confesso que lapidei um pouquinho as bem-aventuranças, porque a tradução me pareceu falha, como toda a Bíblia é geralmente mal traduzida. Não há uma Bíblia que me satisfaça. Toda a Bíblia se ressente de uma tradução à altura. Mas em espírito e verdade, e a tradução é ao pé da letra, ipsis verbis virgulisque. Por isso é que muita gente, se agarrando à letra, chega a deturpar o ensinamento de Jesus. Nesta, eu não vou. Por exemplo, a primeira bem-aventurança chega a ser objeto de chacota. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Isso se presta a muita diatribe. E com razão, como é que pode? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então devia ser o contrário, bem-aventurados os ricos de espírito. Mas é que a tradução foi mal feita. Jesus quis dizer os homens de espírito simples, de espírito humilde. Então eu traduzo assim: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. A outra bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não é bem isso que Jesus quis dizer, porque essa história de manso tem até chifre às vezes. Não agrada. Não é isso, é o paciente, é o perseverante. Porque senão parece que Jesus está elogiando tudo que é covarde. Qualquer covarde já tem o reino do céu. Não tem não. É o que persevera no Evangelho. É o paciente. É aquele que sabe esperar diante das maiores tempestades da vida. Às vezes, é a tradução má. O espírito da letra está certo, mas a tradução ou é cacofônica ou se presta a brincadeira. Bem-aventurados os de coração limpo, puro, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Então, adeusinho. Verão a Deus. Quer dizer, não soa bem, não entra. Aquela história dele. Porque duvidaste, homem de pouca fé? Então, é garçom, homem. O homem está ali para pouca fé. É engraçado, pode rir. Homem de pouca fé, café. E assim, tudo que dá margem à cacofonia, o risco traduz a minha moda. E o povo se deleita. E o povo gosta. O povo quer entender. Então eu acrescentei, porque já está lá na Escritura Sagrada: aquele que for sábio e santo, limpo de coração, verá o Senhor Deus face a face. Então, eu tirei aquele adeus da seguinte forma: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Verão Deus. E acaba aquele adeus, adeusinho. É horrível, a Bíblia mal traduzida é realmente triste. Outra coisa: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Que justiça? Qual é a justiça? Cada um tem uma. O ministro da justiça do governo passado tinha uma justiça toda dele. Já o ministro atual já vai ter uma justiça completamente oposta. Então eu preferi tirar essa palavra justiça para colocar a palavra verdade. A verdade não pode ser nunca substituída por uma mentira. Então, bem-aventurados os que estão perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Está bom assim ou não está? assim que eu gravei o disco, com essas alterações. Por isso é que ficou tão bonitinho. E as bem-aventuranças completas, entendíveis, indeturpáveis. A começar por aquele pobre de espírito. Vem cá, ó, pobre de espírito. Vem cá, ó, imbecil. E é preciso tirar tudo que no Evangelho se preste a brincadeira. Vocês querem ver outro exemplo? No Velho Testamento nós vamos encontrar um senhor chamado Abimeleque. Eu não gosto desse nome. Então eu digo a moda antiga, no original, Abimeleque. Fica muito melhor e não lembra outras coisas. Hã? Pois é. Esse meu trabalho é único no Brasil. Sou o único homem que faz isto. Porque os outros leem como está e fica horrível. E às vezes, num momento solene, vem lá um sujeito e mete um bagulho desse. A pessoa tem que rir lá dentro. Sai pela cortina, vai por baixo da mesa e às vezes cai no andar de baixo. É horrível. Outra coisa, muita gente diz bem-aventurado. Isso é um erro grave. Por que bem-aventurado? A palavra não é bema, bema é quiabo em árabe. Bema é quiabo em árabe. Por que bem-aventurado? Isso é um erro gravíssimo. O sujeito é bem ou mal-aventurado. Então, se é bem-aventurado, como é que a palavra vai ser bem-aventurado? Camarada, eu estou com vontade de comer quiabo. É? Ninguém resiste a este conhecimento, porque é indiscutível. E assim muitos outros pontos da Bíblia. Se eu fosse citá-los, ficaria aqui o dia todo. Tudo que me parece improdutivo ou contraproducente na divulgação da palavra de Deus, eu corto e boto limpinho para o povo gostar. Agora vejam bem esse ensinamento. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ficar escondida. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, para assim iluminar a todos os que estão dentro da casa. Que assim também a vossa luz brilhe diante dos homens. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Está aí a maior defesa da RBV. Quando eu vinha para o microfone, mostrando a caridade dos legionários e dos não legionários, mas que amam esta obra, e divulgava os donativos, o pessoal do contra, mas que era da inveja rasgada, dizia assim: aí, Zarú está trombeteando, desobedecendo ao que Jesus manda, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Mas é que eles nunca prestaram contas ao povo. Vocês se lembram de alguma prestação? Aí é que está. Eu também não. Mas é que eles diziam que assim cumpriam a vontade de Deus. A caridade é anônima. É ótimo isso, porque assim ninguém trabalha, fica ótimo. É, o negócio é anonimato. Então ninguém se mexe. Eu não. Eu entendi primeiro o ensinamento do mestre, porque dele é que eu recebo toda a luz. O que Jesus quis dizer é que ninguém deve fazer caridade para humilhar o seu próximo. O que faz a mão direita que a esquerda não venha saber? Isto é, não humilhe o seu próximo. Está vendo aquele lá? Eu aqui levantei da lama. Estava caído. Eu aqui o levantei, comprei um sanduíche de salame para ele, dei dinheiro, paguei o bonde. Isso é uma caridade miserável, era melhor que não fosse feita. Esse aspecto humilhante, descaridoso, desfraterno, anticristão, porque isso é anticristo, é que Jesus condena. A caridade deve ser feita com base no novo mandamento. O dinheiro não é meu, está na minha mão transitoriamente, mas como Deus dá, pode tirar. Quanta gente recebeu fortunas e está hoje pedindo esmola? Eu conheci uma senhora que enxotava tudo que era pobre, que ela era muito rica, e não queria ver gente pobre na calçada dela. Mas também vi essa senhora com a bolsa grande, pedindo um repolho, uma nabiça, um agriãozinho, para poder alimentar os filhos que estavam na miséria. Onde é que estava aquela senhora rica? Desapareceu na aprovação, na lei do retorno. Humilhou tanto os pobres que ficou mendiga. E era uma senhora rica, muito rica, cheia de propriedade. É isso que Jesus não quer. Que o dinheiro, a posse, o bem material, sirvam de instrumentos de humilhação do próximo. Ninguém tem o direito de humilhar o seu próximo, porque o ajudou. Que ajudou, que Deus lhe deu o quantum para ajudar, mas pode recolher. Agora vejam aqui, que assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Nada está oculto senão para ser manifestado. Nada foi escondido senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Agora, vamos ver o reverso. Eu adotei a outra tática, revelar o que a LBV faz. Primeiro, é uma prestação de contas. A LBV recebeu isto de fulana, de fulano. E é com muita honra que eu dou os nomes dos que fazem donativo. Por quê? Porque eu vou tocando os corações empedernidos de muitos outros que não fazem nada. E acabam fazendo. Pelo contágio, esse contágio divino da caridade. Tanta gente que não acreditava na caridade, hoje ninguém quer saber de boa vontade, hoje ninguém mais ajuda ninguém, só quero saber de mim mesmo. Vendo esse trabalho da LBV, passou também a acreditar nos seus semelhantes. Passou a fazer caridade. É o que diz Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Porque Deus quer exatamente isso. E os bens que Ele distribui sejam, por sua vez, distribuídos aos mais necessitados. Isto é caridade, não humilha ninguém. Portanto, esse trabalho da LBV, que foi tão combatido, tão mal compreendido, hoje, ele é seguido por muita gente boa, mostrando o que é que estão fazendo, publicando até boletins internos, porque não tem rádio para todo dia fazer esse trabalho. Mas se Deus nos deu um microfone, nós dizemos diariamente o que fazemos com o dinheiro que o povo dá. É a sopa dos pobres, é a ronda da caridade, médico de graça, dentista de graça, o remédio de graça, corte de cabelo, corte de costura, enxoval para o bebê pobre, cobertor dos velhinhos. Isso vai contagiando muita gente que antes não ligava para nada, só pensava no seu orgulho e na sua indiferença. Portanto, até aí estamos rigorosamente certos. De acordo com o pensamento do Mestre Jesus. Quem tem boa vontade, ajude a legião da boa vontade. E viva a LBV! Viva o PDV! Viva o Brasil! E viva Jesus!